continuo a tocar o que estavas a tocar. Deixa eu ver se eu consigo pôr uma cena aí. Estou aqui a experimentar umas máquinas novas. Underground, mas pronto. Vá se consegues pôr uma cena marada aqui. Tipo um sol marado com um bocado de distorção, uma cena assim.